vezes proporciono desconforto mental. Por isso o ser humano busca então o mal. Uma mente ociosa é a oficina do cão. Isso foi o que eu vi e aprendi no mundão. O demônio usa várias formas pra aludir você, corromper seu ser, destruir seu proceder. E uma dessas formas está no vício maldito. O crack está acabando com os meus amigos. Dominou minha quebrada como uma epidemia, fazendo com que os malucos se metam em correrias. Já vi trabalhador gastar todo o salário, depois meter a cara e roubar desvairado, não tendo consciência que seu filho e sua mulher precisam comer para se manter em pé. O crack é mais forte, irmão, acho que não. Pois com força de vontade você se livra então. Porque todos têm o poder, é só então querer vencer essa batalha, pois Deus é por você. O crack não é nada não, não se iluda não. Vá, levante-se pra luta, todos têm o poder, é só então querer vencer essa batalha, pois Deus é por você. O crack não é nada não, não se iluda não. Vá, levante-se pra luta. Cenas cabulosas já presenciei, foi nesse barco furado, vos digo, naveguei, mas me livrei com muito esforço e perseverança. E hoje fico indignado porque vejo crianças perdendo sua infância, embarcando no submundo, roubando a mãe e a irmã, a casa, veja que absurdo. Pessoas muitas vezes se passando por pedidos, juntando dinheiro, alimento que derem, pois é a forma mais simples de sustentar mais um dia aquele vício. E assim segue então no triste compromisso, fazendo tudo que pega vira fumaça, perdendo o bom tempo da vida beijando uma lata. Minha revolta não é só com a droga, é com o cara que perde tudo e nunca se toca, roubando cama, fogão, até calcinha da esposa, deixando sua dignidade dentro de uma boca. Porque todos têm o poder, é só então querer vencer essa batalha, pois Deus é por você. O crack não é nada não, não se iluda não. Vá, levante-se pra luta, todos têm o poder, é só então querer vencer essa batalha, pois Deus é por você. O crack não é nada não, não se iluda não. Vá, levante-se pra luta. Aí o cara sem respeito leva nome de um nóia, que fissurado nunca pensa em uma melhora. E o amor da família vai perdendo aos poucos pro indivíduo. Isso não é nada, ele só quer ficar louco. Vida de sufoco, desgosto e agonia, é isso que nós vemos de monte nas periferias. A droga é mais forte, irmão? Acho que não. Pois com força de vontade você se livra então. Porque temos que relatar o que cê nunca vai saber, não passa na TV, por isso tu não vê. Moleca de 15 anos roda a banca e faz ponto. Vender a juventude é a forma como sustenta a desgraçada dependência. Pois sem formação não tem qualquer prudência. Quem financia o tráfico é quem faz as consequências. Consequência, consequência. Porque todos têm o poder, é só então querer vencer essa batalha, pois Deus é por você. O crack não é nada não, não se iluda não. Vá, levante-se pra luta, todos têm o poder, é só então querer vencer essa batalha, pois Deus é por você. O crack não é nada não, não se iluda não. Vá, levante-se pra luta. Quem usa essa droga está financiando a guerra urbana sem moral que destrói nossas favelas. Os grandes não tão nem aí pra quem tá se matando. O traficante tá no IAD e você fumando. Não quero ser inimigo de ninguém não, mas consciência amigo todo mundo tem. Pois bem, pra quem quer se acabar não posso fazer nada, a não ser falar que o crack é maior furada. Se hoje falo isso é porque eu me dei mal. Não é ideia nem modinha de querer ser o tal, mas de experiência passei, agora posso falar. Deixa você uma questão no ar. O crack é mais forte, irmão? Acho que não. Pois com força de vontade você se livra então. Todos se livram, irmão. Você se livra. Porque todos têm o poder, é só então querer vencer essa batalha, pois Deus é por você. O crack não é nada não, não se iluda não. Vá, levante-se pra luta, todos têm o poder, é só então querer vencer essa batalha, pois Deus é por você. O crack não é nada não, não se iluda não. Vá. Oh,